Brasão Brega e Vinho. Volume 11. A minha vida sem você não vale nada. Tô perdido, tô confuso, tô rasgando as madrugadas. De dentro do peixe te peguei meu coração. Namoro a saudade, convivo com a solidão. Porque me magoou, me fez sofrer, brigou comigo. Eu tento entender esse seu jeito, eu não consigo. Te tenho meu amor por meu carinho. Do seu lado sempre me senti sozinho. Eu não quero mais migalhas de amor. Eu sei que vou sofrer, mas eu tô fora. Não te quero mais, pra mim acabou. O coração sangrando, eu vou embora. Eu não quero mais migalhas de amor. Eu sei que vou sofrer, mas eu tô fora. Não te quero mais, pra mim acabou. Coração sangrando, eu vou embora. A minha vida sem você não vale nada. De dentro do peitinho te peguei meu coração. Namoro a saudade, convivo com a solidão. Porque me magoou, me fez sofrer, brigou comigo. Eu tento entender esse seu jeito, eu não consigo. Te dei o meu amor, o meu carinho. Do seu lado sempre me senti sozinho. Eu não quero mais migalhas de amor. Eu sei que vou sofrer, mas eu tô fora. Não te quero mais, pra mim acabou. O coração sangrando, eu vou embora. Eu não quero mais migalhas de amor. Eu sei que vou sofrer, mas eu tô fora. Não te quero mais.